Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô um imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miote, e está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Vez, em um reino muito distante e virtual, uma bela e formosa princesa, de cabelos rubros como sangue, que tinha um sonho. Seu sonho era encontrar um co-host num reino muito mais distante do que o dela, frio, seco, triste, para que eles juntos pudessem inventar um jogo que mudaria a realidade de várias pessoas que gostam de escutar besteira na internet. E esse sonho dessa bela e formosa de seios fartos princesa, humilde e delicada, de pernas bem torneadas, era que nesse jogo participassem três pessoas. E essas três pessoas, humildes servos ouvintes da podosfera, se divertissem pra caralho e ganhassem muitos prêmios. Sejam bem-vindos! Aê! Aê! Aê! Aê! O dinossauro especial da Disney! Então, meu príncipe encantado co-host de Brasília, quem tu és? Ó, espelho meu. Pô, eu sou miote, né, pô? Tu não sabe disso. Sempre essa perguntinha. É porque tem gente, tu não entende, mas eu preciso te apresentar, porque tem gente que tá escutando isso aqui pela primeira vez e não sabe nem o que é nada. Fuja, fuja, se tá ouvindo pela primeira vez, para de ouvir aqui, porque vicia essa merda. Já vou... Então vamos lá, o Duende Felipe quer se apresentar? Prazer, boa noite a todo mundo, eu sou o Felipe. O filme da Disney que eu mais gosto é o Wall-E. Se hoje eu me chamo Felipe é porque minha mãe gostava muito de A Bela Adormecida. E Chico, você pequeno troll da montanha, se apresente. Então, eu sou o Chico, prazer. E o meu filme favorito é o Aladdin, porque eu nunca tive um amigo como ele. Esse mesmo, esse é o melhor filme da Disney. Então, Denis, se apresente. Ah, lembrou. É porque eu guardo o último pro final, o mais gostoso, ora bolas. Na cara de vocês. Tu comeu, Denis? Quem? Eu não sei, porra, depois disso aí... Em respeito ao digníssimo senhor Yasmin, eu fico em silêncio. Então, o filme que eu mais gosto na história da Disney, pra mim, continua sendo A Bela e a Fera, porque eu me vejo muito na fera. Ou seja, ele é cabeludo, mas por dentro desse todo esse cabelo tem um belos olhos azuis. Então vamos vamos lá, né? Parou de ladainha, parou de visagem, vamos começar essa porra, porque aqui é o que quer ser um dinossauro especial, animações da Disney. Sim, isso conta Pixar. E sim, de acordo com o episódio passado, nós temos regras novas. Quais são essas regras, Miote? Continua sendo 4 blocos de perguntas, 5 perguntas por bloco pra todo mundo. Vai ser naquele esquema de responder diretamente no chat pra mim. Primeiro bloco vai ser de sinopse dos filmes, o segundo bloco de múltipla escolha, terceiro bloco de trilha sonora e o quarto bloco da famosa pergunta surpresa. Primeiro bloco 10 pontos, se errar menos 5, segundo bloco 20 pontos, se errar menos 10, terceiro bloco 30 pontos e o quarto bloco 50 pontos, se errar menos 25. E os prêmios desse tão maravilhoso game show da Podosfera, Miotti, vai ser o quê? Então, o perdedor vai ganhar ingresso pra cinema e o direito de participar do sorteio nos meses seguintes. O vencedor vai ganhar os mesmos ingressos pra cinema, que são Exterminador do Futuro, O Meu Passado Me Condena 2 e O Homem-Formiga. Vai ganhar também 2 baralhos do filme Super Pai, uma necessaire do Homem-Aranha e uma action figure do Obi-Wan Kenobi do episódio 1. Então podemos partir, senhoras e senhores, para essa fantástica e fabulosa aventura encantada do reino da podosfera do Quem Quer Ser um Dinossauro? Bora. Sim, Princesa Yasmin! Ai, adorei! Você está ouvindo Jurassic Cast. Life could be a dream, life could be a dream. Então vamos lá. O primeiro bloco é o bloco de sinopses, viu? Estão muito fáceis, viu? Muito fáceis. É pra ganhar ponto. Os pontos vão ser nesse bloco. Depois que o Mans começou a fazer as pautas, eu acho que finalmente as pessoas têm possibilidade de ganhar esse jogo. É mesmo. Então vamos lá, Miotti. Manda aí pros nossos queridos ouvintes a primeira sinopse. Jim Hawkins é um adolescente que encontra o mapa de um grande tesouro, escondido tempos atrás por um pirata espacial. Juntamente com alguns amigos, ele parte em uma grande nave espacial que tem o formato de uma caravela em sua busca. Porém, as maiores ameaças que enfrentará no decorrer de sua jornada não serão suficientes para prepará-lo para o pior. A inesperada traição de um dos seus melhores amigos. Que filme é esse? Vamos lá, Chico, qual a sua resposta? Planeta do Tesouro. Felipe? Planeta do Tesouro. Denis? Coloquei Atlantis. Não acredito. Yasmin, qual a resposta certa? Todos menos Atlantis. Então vamos lá para a segunda sinopse. A fazenda Caminho do Paraíso está em pânico, pois uma ação de despejo ameaça acabar com o local. Temendo ir para o matadouro, os animais da fazenda decidem ajudar a dona a conseguir a quantia necessária para pagar a hipoteca. O alvo escolhido pelo grupo é um perigoso bandido Alameda Slim, que tem uma grande recompensa reservada para quem capturá-lo. Qual é o nome do filme? Denis, sua resposta? Nem que a vaca tussa. Felipe? Era outro nome, eu escrevi a vaca foi pro brejo. Foi pro brejo. E Chico, qual a sua resposta? Nem que a vaca tussa. Yasmin? Nem que a vaca tussa. Ah, terceira sinopse. Clássico de 1940 retorna com um toque a mais de magia tecnológica, combinando a animação tradicional com o gerado por computador. Este musical de gala apresenta 6 novos segmentos, cada um criado por diretores e equipes criativas diferentes. Que filme é esse? Esse aí eu achei um pouquinho mais difícil, hein, do que os outros. Denis não respondeu. Felipe. Fantasia. Chico. Fantasia. Yasmin. É Fantasia 2000. Então vamos lá para a quarta sinopse. Inspirado livremente em personagens dos quadrinhos da Marvel, esta animação da Disney se passa em uma metrópole futurística chamada San Francisco, onde um garoto chamado Hiro aperfeiçoa um robô criado pelo seu irmão e junto com super-heróis Gogo, Wasabi, Homem Honey Lemon e Fred passam a lutar contra o crime. Que filme é esse? Caralho, Denis é uma gracinha mesmo. Vamos lá. Felipe, sua resposta? É o Big Hero 6. Chico. Operação Big Hero, desculpa. Não, você escreveu de outro jeito, não tem como. Tá, eu coloquei Big Six e depois embaixo Operação Big Hero. E Denis? Eu coloquei Grande Herói Meia Dúzia. Gente, sério. É um palhaço. Ah, Big Hero 6, cara. Mano, não. Eu vou dar os pontos pro Chico, sim, porque ele tinha escrito aqui, eu não vi que ele escreveu duas vezes. Ele escreveu errado, mas escreveu certo. E o Grande Herói Meia Dúzia? A gente leva em consideração. Não, foi válido, vai. Eu só fiz pra poder animar um pouco. Tá certo, né? Tá certo. É. Quando a cegonha chega, como todos os anos, para entregar os bebês às suas mães no circo, a senhora Jumbo se depara com a surpresa. Seu pequeno Jumbo Júnior tem a orelha grande demais para um elefante recém-nascido. Logo que os outros animais o veem, começa a zombar dele, o que leva a mamãe à ira, e os domadores do circo decidem confiná-la. Ridicularizado sozinho, Jumbo Júnior, e com a ajuda de um amigalho ratinho, descobre que, graças às suas enormes orelhas, pode voar. Que filme é esse? Gente, que filme é esse, né? Meu Deus. Isso aí é pra não deixar ninguém ficar zerado, né? alguém escreve Pinóquio aí, né? Eu fico pensando que essa segunda temporada do Quem Quer Ser um Dinossauro é tipo Enem. Antigamente era um vestibular normal. Agora, tipo assim, é qualquer coisa. Então, beleza. Todos falaram Dumbo. 10 pontos pra cada. Então, Miotti, como é que ficou o placar do primeiro bloco, o bloco de sinopses? Chico está com 35, o Felipe tem 20 e o Denis tem 25. Olha só, todo mundo quase meio emparelhadozinho. Deixa chegar as trilhas sonoras. É, deixa chegar. Você aí, que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Então vamos lá, que temos muito programa pela frente nessa estrada de tijolos amarelos. Agora vamos para o segundo bloco, bloco de múltipla escolha. Primeira pergunta de múltipla escolha. Na cena do Aprendiz de Feiticeiro, Mickey Mouse foi redefinido pelo desenhista Fred Moore. Isso para dar ao querido rato da Disney uma aparência mais moderna. Essa foi a primeira vez que o Mickey Mouse foi desenhado com A. sapatos com cadarço, B. olhos com pupila, C. com um corpo mais encorpado inspirado no Super Mouse, ou D. mãos com 5 dedos. Denis, qual a sua resposta? Sapatos com cadarço. Chico? Olhos com pupilas. Felipe? Sapatos com cadarço. Yasmin? Só o Chico respondeu olhos com pupila. Isso. Logo, ele ganhou 20 pontos. Ah. O resto de vocês dois trouxas tem menos 10 pontos agora. Não basta tomar menos 10 pontos, tem que tomar um trouxa na cara ainda. Fabulous, Harry. I love the feathers. When it comes to exotic type... Em qual idioma presente na África os nomes dos personagens de O Rei Leão foram inspirados? A. Congolês. B. Swahili. C. Árabe egípcio. D. Sul-africano. O Chico não sabe, né? Então ele não respondeu nada. Felipe, sua resposta? Swahili. Denis? Swahili. Yasmin? 20 pontos para os que responderam a pergunta. Sim, é Swahili. Aê, pra caralho. Terceira pergunta. Que outros filmes o grande Robin Williams participou? Williams. Caralho, eu leio como tá. A pauta tá sem o S. Aí eu fico, não tinha um S? Não, mas tá escrito, tá escrito sem. Tá bom. Que outros filmes o grande Robin Williams participou durante as dublagens da animação Aladdin? A. Flubber e A Revolta dos Brinquedos. B. Jumanji e Uma Babá Quase Perfeita. C. Hulk, A Volta do Capitão Gancho e A Revolta dos Brinquedos. Ou D. 9 Meses e Para Wong Fu. Obrigado por tudo, Julie Newmar. Chico novamente não respondeu. Felipe, qual a sua resposta? Jumanji e Uma Babá Quase Perfeita. Denis? Eu sou qualquer Flubber. E aí, Yasmin? Todo mundo, menos o que não respondeu, fica com menos 10 pontos. Eita, porra. A resposta correta era Hulk, A Volta do Capitão Gancho e A Revolta dos Brinquedos. Quarta pergunta. Na cena onde é cantada a música I See the Light, no filme Rapunzel, quantas lanternas foram desenhadas para compor a cena? A. Apenas uma, o resto foi Ctrl-C, Ctrl-V. B. 20 mil. C. 45 mil. D. 100 lanternas. Wonderful day. Yes, sir. Denis não respondeu, Felipe também não, e o Chico respondeu? 45 mil, porque a Disney sempre faz essas coisas bem desenhadinhas. Pronto, olha aí, quem não arrisca, não petisca. A resposta está correta. Vamos lá para a quinta e última pergunta desse bloco de múltipla escolha. Logo após a estreia da animação A Princesa e o Sapo, houve um surto de salmonela, infecção intestinal grave, em crianças norte-americanas. Por quê? A. O furacão Katrina destruiu Nova Orleans. B. Devido às chuvas, houveram muitas zonas de inundação. C. Muitas crianças resolveram beijar sapos em busca de príncipes. Ou D. Muitas crianças resolveram brincar em pântanos. Felipe não respondeu. Chico, também não. Denis, beijando sapos. E Yasmin? Corretíssimo. Crianças norte-americanas são, sim, retardadas. E aí, Miotti, como é que tá o placar agora depois do segundo bloco de múltipla escolha? Chico está com 75, o Felipe está com 20 e o Denis está com 45. Tô chegando no Chico, naqueles dias. Caralho. Que nojo. Puta que não, pariu. Vocês estão muito engraçaralho. Que diabo é isso? A gente foi rebaixado pro Chacrinha, foi, Miotti, eu não sabia. Wonderful feeling, wonderful. Ah, internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Então vamos lá para o bloco de trilhas sonoras, o bloco favorito do Miotti. Porque fode todo mundo. Exatamente. Deixa eu baixar o Shazam aqui, peraí. O Miotti vai tocar 40 segundos de uma música. Vocês têm que adivinhar o filme, quem compôs ou foi interpretada por quem. Precisa ser o nome do ator ou pode ser o nome do personagem que tá cantando? Pode ser o nome do personagem. Pode chutar à vontade, tá? As três respostas, cada uma vale 10 pontos. Então vamos lá. Primeira música, 40 segundos. Thank you. Denis não respondeu. Chico, qual a sua resposta? Fantasia. Só respondeu o filme, fantasia. Felipe? Fantasia. É na parte do diabão lá, mas eu não sei quem que compôs nem quem tá cantando. Sucesso. Também, mesma coisa. Eu ia colocar fantasia capiroto, mas daí eu mudei de ideia. Achei que não ia valer. Tu dá a resposta certa, Yasmin? A música é A Night on a Bald Mountain. O filme é realmente fantasia, versão de 1942. Foi composto por Modeste Mussorgsky. Isso aí. E foi interpretada pela Orquestra da Filadélfia. Bora uma facinha aí, Miotti, pra alegrar os ânimos. É, vamos ver se vai ser fácil mesmo, né? Então, lá, segunda música. Felipe, sua resposta? Atlantis. Dennis? É do Hércules, Go to the Distance. Chico? O Hércules, a King of the Distance, e quem interpretou é o Hércules mesmo. Não, é o Michael Bolton. Mas eu não escrevi isso. Você podia ser o personagem. Essa aí é o tema que o Michael Bolton canta, não é o tema que o Hércules canta. Vamos lá, resposta certa, Yasmin. I Can Go the Distance, ou em português, Vou Vencer a Distância. O filme é do Hércules, foi composto pelo Alan Menken e o David Zippel, e foi interpretado pelo Michael Bolton. When I go the distance, I'll be right where I... Vamos lá, terceira. Essa é fácil, hein? Denis não respondeu, né? Chico, sua resposta? Eu só sei o nome da música, I Know You, Once Upon a Dream. Felipe? Bela Adormecida, quem tá cantando é a Aurora, e a música se chama Foi Você. E aí, Yasmin? O título da música é Once Upon a Dream, ou Foi Você. O filme é A Bela Adormecida, foi composta por Sammy Fain e Jack Lawrence, e interpretada por Mary Costa. Sim, mas quem tá cantando nesse filme é o personagem Aurora. É, não, escapou pela tangente. Aí, tudo bem. Vamos lá então, quarta música, 40 segundos. Esse negócio, porque tem que ser no meio da música. Eu fico esperando a música pra ver se é mesmo. É muito difícil esse negócio de você ter que pensar que não pode esperar acabar. Difícil é o três notas do Silvio Santos, mas para de reclamar. Vamos lá, Chico, sua resposta. É do Detona Ralph, When Can I See You Again, do All City. Beleza, Felipe? É Big Hero 6, sei lá. Esquece. Vamos lá, Dennis. When Can I See You Again, do All City, do Detona Ralph. Yasmin. When Can I See You Again, do filme Detona Ralph, composta por Adam Young, Matthew Tiensin e Brian Lee, interpretada por All City. Beleza, Beleza, então, última música é Mole. Mole. É a mais fácil de todas aqui, viu? The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun. Vamos lá. Felipe, sua resposta. Pequena Sereia, quem tá cantando é o caranguejo Sebastião e a música é Under the Sea. Chico? Under the Sea, Pequena Sereia. Denis? Under the Sea, Pequena Sereia, o Sebastião que tá cantando pra ela. Yasmin? Exatamente, corretíssimo. A música é Under the Sea, ou Aqui no Mar, né? Filme A Pequena Sereia, composto pelo fabuloso Alan McKean e interpretada por Samuel E. Wright, o Sebastião. Isso, essa música tão alegre, celerep, saltitante, nós finalizamos o nosso terceiro bloco de perguntas, o bloco de trilhas sonoras. Como está o placar, Miotti? Chico está com 155, o Felipe está com 90 e o Dendes está com 125. Ai, tá chegando, eu quero ganhar essas coisas. Agora que eu quero ver, rapaz, agora que eu quero ver. Ei, você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Então vamos lá para o meu bloco favorito, o bloco que só tem uma pergunta. É a pergunta surpresa do Quem Quer Ser um Dinossauro. E a pergunta surpresa tem tudo a ver com o assunto do programa. Vamos lá. Se eu e o Miotti fôssemos companheiros ajudantes de princesas Disney, quem nós seríamos? Vocês são foda. Gente, eu tô com medo, pera lá. Yasmin, você lembra que eu te falei ontem? Lembro. Então tá, você vai ver só a resposta. Ai, meu Deus. É muito mais forte que eu. Acabou. Vamos lá. Felipe, dá a sua resposta e por que que a gente é esses personagens. O Miotti é o Lumière. Porque... tem as dicas de sedução do Miotti, igual que ele tem lá do francês. A Yasmin, o linguado da Pequena Sereia. Oh, eu sou o peixe covarde. É leal, é amigão, tudo mais. É, mas não sei exatamente o motivo. Vamos lá, Chico, você. O linguado pra Yasmin. Nossa! Eu só não coloquei o Lumière, eu coloquei o relógio, que eu não lembro o nome. E o Denis? Pro Miotti, coloquei o Lumière. Porque o Miotti é velho que nem o Castiçal. E pra Yasmin, eu coloquei o linguado. Fiquei Yasmin. Yasmin queria viver com as sereias. Não, eu queria ser uma sereia, eu não queria ser um peixe. Beleza, Yasmin. Essa foi a melhor pergunta até hoje, viu? Gente, todo mundo acertou o Miote. O Miote disse que ele era o Lumière. Eu te falei, Yasmin, que eu seria o Lumière? Pois é. Eu te falei, caralho. Mas todo mundo errou o que eu seria. Eu disse que eu seria o Mushu da Mulan. Puta. Porque eu sou cheia de boas intenções, mas no final eu só cago o pau. Ah, eu amaldiçoo a sua família, a sua mãe. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Então, depois dessas respostas fabulosas e criativas e peixosas, Miote, qual o resultado final? Felipe ficou com 65 pontos, o Denis ficou com 100 pontos e o grande vencedor Chico ficou com 130. O Chico dizia que ia terminar com números negativos, olha aí o que rolou. Mas é porque a bicuda é muito forte aqui. Papai achou que ia ser jogador de futebol. Mas eu acho que devia ter, por demanda popular, tinha que mudar esse personagem aí pra dar Yasmin pro linguado, porque o povo pede, o povo pede. Então é isso, querida internet, meu querido co-host, chegamos ao final feliz do nosso conto de fadas, onde infelizmente só um chegou até o castelo, matou o dragão e ficou com a princesa, os outros dois estão se afogando no fosso de jacarés. Mas todo mundo se diverte, todo mundo curte e todo mundo fica feliz, porque afinal é um filme infantil. É isso aí, grande vencedor, quer falar alguma coisa? Eu só tenho o cavalheirismo, né? Tiro o chapéu para os meus adversários, foram oponentes honrados. E é isso, não tem muito o que falar. Parceirão, dormi feliz. Vai dormir agarrado na necessaire do Homem-Aranha, no Obi-Wan. Oh, me dá necessaire, fica com boneco e com baralho. E vocês, ilustres perdedores, como é que vocês estão? Como vocês se sentem? Querem amaldiçoar alguém? Eu desonro tua família, tua marca. Eu desonro todo mundo. Então, galera, comecem a curtir mais a página do Facebook lá. Eu prometo que eu vou continuar atualizando com mais coisas. Quem puder contribuir aqui com o Jurassic Cast, pra que continue com os projetos, que inicie projetos novos, que comecem a me pagar alguma coisa. Vocês podem acessar lá o Patreon do Jurassicast, é só acessar o site do Jurassicast, dá um page view lá pra gente e procura o Patreon e acesse. Nos ajude que nós ajudamos vocês. Primeiro, agradecer aqui muito, achei, pô, me diverti pra caramba, sempre quis participar aqui com vocês do Jazzcast, do Quem Quer Ser um Dinossauro. Parabéns pela iniciativa desse programa, que eu tô curtindo desde o primeiro episódio. Pra quem não conhece, eu tenho meu podcast, que é o Passaporte Orlando. Tanto o Brunão quanto o Calaveira já participaram até lá umas duas vezes com a gente de gravação. A gente fala sobre viagens pra Orlando, pra Disney, pra Universal e tudo mais. Então, tem bastante dica lá de viagem, de notícias e tudo que tá acontecendo por lá. Então, quem quiser, PassaporteOrlando.com.br, estamos lá à disposição. E, de novo, obrigado pelo espaço aqui. Se cair meu nome no sorteio, eu vou vir correndo e participar de novo, que eu curti pra caramba. E aquela máscara foda que a gente ganhou lá do filme do Nacho Libre, quem deu foi o Felipe. Não, aquilo lá não é do filme. Aquilo lá é de luteador mexicano verdadeiro. Claro, mas é usado no filme, porra. Foi comprado na cidade de México. Tudo está bem quando acaba bem. Miote, bata 3 vezes no seu calcanhar das suas botinas vermelhas e diga nada tão bom quanto terminar o programa. Mas nem é da Disney esse filme. É Mágico de Oz. Eu sei, mas... Mágico de Oz é MGM, porra. Eu só queria terminar em toque de coisa, então tá bom. Então é isso, internet. Nós conquistamos o reino, nós matamos a bruxa, nós matamos o dragão também, nós enfiamos alguns vilões no buraco e terminamos assim... Em clima de desenho infantil da Disney, o nosso programa. Miote, você gostaria de beijar algum dos nossos participantes? Não, de jeito nenhum. Então é isso, internet. Muita luz, muito cheiro, muita Disney na vida de vocês e continuem a sonhar. Never had a friend like me. Ha! Queremos agradecer aos nossos queridos patrões Alexandre Teixeira, Gutenberg Lima dos Santos, Gutenberg e suas máquinas de escrever, né? Tiago Oliveira Martins Costa Luiz, Lucas Dias de Freitas Almondi, ou Mondave, ele nunca corrigiu. A gente nunca sabe qual que era. Sabe o nome dele. Hélio Paiva Neto, LBV, Andréia de Oliveira. O Yuri continua bom, vamos dar vocês. É Bal, é? Paulo Alcântara. Vitor Dutra Freire. Vanessa, aquela que era contra o Collor na época das eleições de 88. Vanessa Brizola. Lise Laganá. Olha minha mãe aí. Sua mãe. O Eliezer Souza, nosso grande amigo. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque, Avarenga, Bezerra de Menezes, Souza, Alcântara, Machado Pinto. Silva. E Silva. Eduardo Torres de Albuquerque. Outro Albuquerque aí. Matheus Belo Guimarães Barbosa. Belo, ele deve ser aqueles da família italiana que chamou Belo. Nossa, bem italiano da Globo, né? Eudes de Paulo Oliveira. Eudes que está cantando na churrascaria Boi na Brasa às segundas, terças e sextas. Meio-dia. Meio-dia e às 19 horas. Só que é Eldes, viu? Thiago Maia. É, saudade da Micalateia, viu? Valdir Fumene Júnior, o fã número um do Miote. E é isso, Ellen. Foi bom pra você? Hugo Costa. Cláudio Capitu Valério Brito Ferreira. Olha, eu não sei se eu faria, mas o Gustavo faria. Henrique Carlos Diniz. Rodolfo Bianchi da Costa. Carolina, adeus. Digo Shell. Carlos Leão Guimarães de Alvarenga. E eu sempre falo o nome dele, nosso querido Márcio Machado. Matos. Isso. Popular 3M. O Alexandre Torres. Diego França. Diego Carrapato de Souza. O homem que desenterrou a espada da bunda de alguém. Arthur, que virou rei. Lilian Serafim. Nosso querido amigo Wesley Samp. Silton Heleno Maciel Júnior. Douglas Lombardi. Oi! Daniel Dom Pascoal. Daniel Caixeta Fotografia. Eu acho legal você ter o nome Fotografia no sobrenome, né? Como é que você... Qual é o seu sobrenome? Pra tirar passaporte deve ser uma beleza, né? Felipe. Felipe que tem o e-mail... Salô. Dragan Amus. É virgem. É virgem. Pra ver que é virgem. Marcelo Torres. Diego Borgia. Quer dizer, Borges. Rodrigo Vaz. Eduardo Gurgel, já falei a mesma piada da outra vez, não vale, né? Daniel Alexandre Moreira. Queremos agradecer a todos esses patrões que pagaram para o poder ouvir o Jurassic Cast e a todo mundo também, né, que ajudou e continua ajudando. E por favor, não parem de ajudar, que nós estamos conseguindo comprar a ração do Miote.